Ilhéus 140, copia. Autorizado, Ilhéus 140, Golfo 677, após conforme a rota do plano, decola a pista 10 com curva à direita, saída Coral, o controle opera 1208, aciona 0271, Cotege. Correto, quando pronto, sou impossível aqui, acionamento não passa 3. Solo está 3560, ligou. 3560, Juliette 408. Qualquer 2560, é número 2 para copiar, confirmando o pátio. Golo 601, acione identificação. Vê se mantém o 040, chegada BOMF. Aí vem, 40, descendo, 040, tá bom, 601. Controle de Juliette, angulou, passou o dono, estabilizar o localizador, 2000. Juliette, Tango Zulu, complete a aproximação LF, chame a torre Salvador em 118, meia dúzia, mantendo a velocidade até mais próximo. Juliette, isso é da torre, 118, meia dúzia. Chegou no 856, quando pronto, some para o subback acionamento no 03. Conselho 2560 para Congonhas 360, copia. Autorizado Congonhas, nível 360, decola pista 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge, intercepta Alpes Zulu 16, após sair conforme a rota do plano. O controle Salvador opera 120, decimal 8, aciona 5450, cotejo. O centro Recife nas frequências 12685, alterna 12545. 12685, 12455, a secundária 12545, primário 2085, cotejo. 12585. Guardião 01? Sua informação, o senhor vai seguir um Eco Charlie 35 à sua frente, 500 pés. Tem contato visual com o mesmo? 54, o senhor vai seguir o Mike com Delta. O mesmo está aproximando-se do Parque do Açúcar. Já está visual com o campo, com o Mike com Delta? Para ingressar no circuito de tráfego com a torre, chame em 118, meia dúzia. Controle, Guardião, já vamos visual com o Mike com Delta. Faça pressão, 2 horas. Afirmativo. Mantenha-se em condições visuais e aguarde transferência, torre. Mantenha-se em condições visuais, Guardião, 01. Delta livre o cruzamento, reporta na final da 17, girando base para 17, Mike Eco Delta. Torre 1-8-3, Guardião da Europa. Localizador está por aqui, tá bom, menos aí. O número 2, complete a aproximação LF e chame a torre Salvador em 1-8-6-2. 18 também, agora, menos aí. Salvador, boa tarde, gol 1612, 3 milhas para o 372. 1612, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Cheque o trem. Olhando pista livre, reportará embaixo de trabalho. 1755, ali mantém pista no zero. O Delta tem condição de agilizar o cruzamento? Uma aeronave a 2 milhas do externo. Noite, Guardião 01, no visual com tráfego, está na região litoral em Tietã. 01, prossiga vertical farol de Itapuã e mantenha a posição sobre o farol de Itapuã e aguarde instruções. Mantenha o farol de Itapuã aguardando instruções do Guardião 01. Juliette Tango Zulu, seu solo aos 2000, livre à direita, ao livrar sua linha da zona decimal 9. Mike Eco Delta, aguarde para girar base final da 17. Sando 372, embaixo travado, bom número 2. No meio no 2, continue a aproximação, aguarda a informação de pista livre. Aguarda a pista livre, no meio no 2. Cuidado, tem condição de efetuar o pouso para do cabeceiro 17? Autorizado então, reporta no solo controlado o vento 160 graus 04 mais. Una 755, livre de decolagem, pista 10. O vento 160 graus 04 mais. Una 612, informa o helicóptero efetuar pouso parado, cabeceira 17, não interferirá com a sua aproximação da 10. Ok, igual número 2. Tino 44, após os desvios, dois jamo. Jamos 944. Número 2, livre pouso pista 10, vento 150 graus 04 mais. Autorizado pouso pista 10, vou no 612. Delta, vento 150 graus 04 mais, livre pouso cabeceira 17. Airado, cabeceira 17. Guardião 01 no visual com a aeronave na curta final da 10. Confirmo, Guardião 01. Guardião 01 prossegue direto pátio do Greer, confirmo. E autorizado, parte do Greer, Guardião 01. A retaguarda da aeronave na final, direto parte do Greer, Guardião 01. Informo o Mike Eco Delta, o helicóptero efetuando pouso parado, cabeceira 17. Visual com ambos os tráfegos, a retaguarda do aeronave na final da 10, Guardião 01. 1755, decolado 229, controle 1208. 208, boa. 1755, na escuta. 5, passando 2 e 200. Rotary Gol no 75, em contato radar, sua para o 360, autorizado Brasileira, troca o transponder para 5534. As três livres são intactas, 35495. Cifre, frequência 126 decimal 85. Eu venho 5-3-5-9-1-4-4-3-1. 1-2, seu solo aos 2-9, livre à direita, livre à sola 1-2-1-9. À direita, 2-1-9. Guardião 01, reporta no solo controlado do Greer, vento 150-04 mais. Encontrar no solo controlado, Guardião 01. Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette. Aguarde, nós temos a nave da companhia que vai ingressar no gate 01 após a mesma, acordem com a equipe livre, chame táxi. Então, 2, 3, condições de utilizar o táxi para prosseguir via Juliette para o 01? Eu ativo, no menos 2. Ponte Aérea 2560, autorizado táxi até o Ponte Espera. Quando lá, chama a torre em 1186 para ingresso. Para o Galeão, da Eule da Brisa, aguarde cópia. Galeão, da Eule da Brisa, aguardando, minha 720, obrigado. Meu 01, chame a torre 1862, eu tomo posto. 18, meia, obrigado. Está com o POP 69, 4 horas, alterna Salvador. Gol 1601, está 2 milhas do Índia Serra, avistando, baixar o trabalho. Ok, estou sim. O trip 5415, táxi até a saída do passe, aguardando o banho da Gol, seu, irá seguir então como número 2, via Índia e Alfa, Del Ponto Espera, quando chamar a torre em 1186. O ajuste no 0119. Táxi até o passe, aguarde na aeronave da Gol. Juliette Tango Zulu, prossegue a retaguarda do trip e aguarda ingresso no pátio principal. Mantenha a posição. Sou 1755, chame Recife agora, frequência 1251 e alternado no 3325. Boa tarde, Oxenai 6143, certifique, desça para 2 mil pés, chegar a Bonfim, o ajuste no 019. 2 mil pés, 019, quer dizer, mais quantidade? Afirma, é o número 1 na aproximação. Confirme. Via Índia Alfa, até o Ponte Espera, quando chama a torre na frequência 1186, gol no 856. Trip 5415, prosseguindo então, retaguarda do Boeing até o Ponte Espera da 10, destino 019, bom voo. Zulu ingressa a pátio principal Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre 186 para o cruzamento. Zulu, Airport Gal 022, stand by for push on 11. Roger that. Olha, bom, 601 livrou. 601, taxi a via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Objeto 6720, Galeão, nível 360, copia? Autorizado, Galeão 360, via Pedro 10, após conforme a rota do plano. Decola a pista 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge. O controle opera em 1208, aciona 5017, coteja. Galeão 360, Galeão 10, decola 10, com curva à direita, a saída da Euleda Bridge. 08 06, some confronto para o pushback, acionamento WebJet 6720. Contato o radar passando o coral, está presente, voe direto, posição ponte, mantendo 090. Salvador opera instrumento, teto de 1.000 pés, visibilidade de 8.000 metros e sem chuva no momento. Vou no 601, não prossegue Juliette para o 04. Juliette para o 04, 601. É forte que é o 022, clear to submit call me text. Não, 022, we'll need to initiate one engine at present position at the gate. We'll call you for pushback after, ok? Ok, roger that. Portugal 022. A gente mantém a pós-fera, hein? 560, decola 41, controle 208. 2560, 208. 856, no vento de 180 graus, 3 nós, livre decolagem, pistão 101. Espera 2560, contato radar decolagem, subiu para o nível 360. Para 360, saída da EL, 2560. Boa tarde, gol 1273. Boa tarde, gol 1273, identifique, chegada bom, fica para 4.000 pés, voa de 1019. Chegada bom, 4.000 pés, voa de 1019. Brasília, nível 380, via Pesulu 17, decola a pista 10, com curva à direita, saída Rabó Elefa. Controle opera em 120 decimal 8, aciona 5003, está 3567, cotejo. 3567, correto. Quando pronto, seu impulso back, acionamento no 08. Cinco decola os 43, controle 208. 208, obrigado. 545, quando pode vir decolar, 180 graus, 3 nós. Controle, boa noite, bom 856. Código 1856, contato radar, saída Fuca, vou para o 390. Fuca 390. Clear, call me to taxi, Portugal 02. Clear for pushback, we'll call for taxi, Portugal 02. Charlie GV27, contato radar passando posição Kong. Mantenha uma centena, vou ir na Prod Bonf, chame no posto ideal desse lado. Prod Bonf, Portugal 27. Trip, decolagem 44, controle 208. 1208, 5415. Evita a formação pro 110, aproximadamente 20 milhas. Tá livre de desvio, gol no 856. Sente, livre de desvio, obrigado. Controle, muito boa tarde, 5415 da Trip, no perfil da Coral. Boa noite, Trip, 5415, contato radar, saída Coral, vou para o nível 140. 140 na Coral, 54 no centro. Frente, o Boeing 7387, está aceitando desvio pela direita, cruzando nível 60 e subida para o 390. Quatro, no 5, copiou o controle? Negativo, senhor. Informa a aeronave a sua posição de 11 horas e 5 milhas, cruzando nível 070, subida para o 390, Boeing 7387. Tá, ok, ciente, 54 no 5. Autorizaria Coral, 54 no 5? Autorizado para o Coral, 54 no 5. Tá, obrigado. Autorizado a aproximação, o ILS funcionando é 143? Afirma, informe no localizador. Cruzar a estabilizada, se não é 143. Meia 720, aguarde. Nós temos o Portugal virando essa para-ataque dentro do instante. Após o mesmo, iremos autorizá-lo. Aguarde o Portugal, então. Estabilizado, aguarde. Afirmo, está autorizado para o Digamo, voo 256. Senta, espera. Utilizando o Loto, visão Batista, o Xenon é 143. Xenon é 143, passou Zona completa LS, chama a torre 118, no meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigado, até logo. Confirme. 2560, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1. Estimativo da baixada travada, está ali depois na 10, está em 143. Só confirmando, a pista está seca ou molhada? Ainda está um pouco molhada ainda, ok? Devido à precipitação passada. Tá bom, obrigado. hotel, copia? Salvador São José, nível 100, segue conforme a rota do plano, decola 17 com curva à direita, saída Coral, o controle opera em 1208, aciona 5002, coteje. Gol 1856, suba restrito para o nível 310, chame Recife, frequência 126, decimal 85. 1285, restrito 310, 1856. Nomia e alternativa? Copiado, Mike Serra Hotel, na Bata, acionamento táxi da colagem, chame a torre, na frequência 1186. Vai aí pro Indenau from holding point, call tower 18.6, em Portugal 002. Vai Alpha, holding point 20, at holding point tower 18.3, Portugal 002. Vai a India and Alpha. Indian Alpha, Portugal 022, thank you. Webjet 6720 em coordenação com equipe de solo após Portugal Livre 06, chame táxi. Portugal passar em coordenação, autoridade da chamada táxi, Webjet 6720. 735415. Informa o tráfego, posição 12 horas, rumo ao posto, mantendo 090, afastado 29 milhas. É um Charlie 172. Romeu Delta Bravo Fox, informação de tráfego, posição de 12 horas, 28 milhas, rumo posto, cruzando o nível 070, subindo para 140, é um Alfa Tango 72. You must call now the information aeronautical room. Yeah, yeah. Trip 5415, suba inicialmente restrito para o nível 080. Só livre de desvio 5415, porém suba e mantenha 080 restrito. Papa Conal Tower on frequency 108.6.